Livrou. Chegou no minuto 4, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, 1194. Frequência livre para coordenação, estamos de abraço. Reporte localizador, livre aliança aqui. General 1017. Afirmativo, 7 para 2000 e autorizado em aliança X-Ray, 6250. Salvador, bom dia, zona 64, zona 65. Zona 648, contato radar, dessa via chegada a Mário para o 050, vigilância. 0050, 64. Zona 2704, controle. Apenas confirmando o portão 04, ok? 04, sim, é de 1 minuto, mas... E Elcio, frequência 120, decima 1. Da coordenação, porém, tente contato novamente nas frequências 12685, caso negativo, 12545. Decolante feira, contra ser espaçado o Golfo, ok? Sessão é critério, para o nível 105. Porém, tente contato com o centro Recife para o serviço de informação de voo alerta. Passa nível de voo 160, chame Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 590, contato Roberto, 68 milhas, sudoeste de Salvador, vigilância, voo direto Mari, autorizado chegada Mari, chame o ideal de descida. Se mantém a nível de voo 050, azul 2590. Bom dia, contato radar, dessa via chegada Bonf para 4 mil pés, Canadá 1097. Chame a 6250, com frete final ILS, chame a torre 118, decimal 95. 118, 95, chame a 6250. Voo 648, desça para 2 mil pés, Canadá 1097, cancelada a instrução em TAP. 2.000.677, bom dia, patrão, cancelada em TAP. Ocean 6250, está passando o marcador externo. Ocean 6250, autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 109. Autorizado pouso, pista 10, Ocean 6250. Olimpo 08, meu local, Salvador, Salvador. Fase alta na radial 215, afastando aproximadamente por 200 milhas. Nível 240, saída da El, DCT. Decola pista 10, primeira curva direita. Aciona 2640, corrigindo 2640, transpondo o controle 1208. Direita ainda para o Oscar 1895, 1017. Direita aí 2563, 1917, bom dia. Paulo Salvador, bom dia, é Azul 2710 para Aracaju, no nível 170, paciente da Índia. São Azul 2590. Puca Jambo DCT, decola pista na 0, primeira curva esquerda, adiciona 5041 no controle 120 decimal 8, teste corrigindo transponder, adiciona 0277. Confirma a saída? Minha saída corrida, minha saída para Conde, saída Conde e 1170. Autorizado Aracaju, o nível 1170, via Golf 677, com decolagem da 10, com curva esquerda, saída Conde. O transponder é 0277, controle Salvador, 120, decimal 8, o azul 2710. Correto, eu acho que é o azul 2710. Passará, 2710. É 6250, solo 51, direita solo 12, decimal 1. 211, aí a 2510. 6250, Foxtrot com Alfa. Porsche 6250, táxi via Alfa, Porsche da Juliette. Porsche da Juliette, 6250. Xenia 6263 e 1, autorizado eleve, colapso no 0, vento no 40 graus, 109. 1-6-4-8 complete a aproximação LF, chama 2, Salvador, é 1-9-8, decimal 9-5. 18-9-5, obrigado. Porém, Salvador, do 1-6-4, estabilizado ILS, dá 1-0 com a pista vista. 1-6-4-8, aeronave lenta para decolagem, formarei pista livre. Aguarda. Em Salvador 1-0-7, ILS, Foxtrot objeto localizador. Xenia 250, Juliette, portão 08. Portão 8, 6250. Voo 2065, conta. Conta, 2065. Guarulhos, Zetas 190, pode estar batendo. E o de voo 360, saída da EL, Leda, Motiva. Decola pista 10, primeira curva à direita. Aciona 5045, controle 120.8. Pista no 0, vento 140 graus, 129. Tive pouso na 1-0-1-6-4-8. Xenia 3-1-1, decolada 5-5, controle 120.8. 208-63-1-1, bom dia. Então, 3-1-0, após cruzar 2 na pés, o Leda. Nossa, meu Leda, 6-3-1-1. 760. ATB 70, essa indicação autorizada, chegando a Mari, chame ideia do Cida. Identificou a Mari. Estabilizou o gol no 621. 621, complete a aproximação, LF, chame a Torre Salvador, 198, decimal 95. Bom dia, vou 621. Azul 2590, isso para 2010, altímetro Salvador, 1097, giro LF, foi, chame estabilizado no localizador. Confirme o Azul 250. 2590, giro LF, isso para 2010, altímetro 1097, informe estabilizado no curso do localizador. 2.000 pés, atualizado o procedimento e informa no localizador. Controle, salvador, bom dia, zona 094. 094, que é a minha indicação, décima até 050, autorizado a chegada mais. 050 na mais, a sua voz de oportunidade, tá? Aguarde. 130 graus, 1 longe. Interposição no zero, bom, no 62. Tem a posição LIP 08. Voo 648, ingresso Juliette, portão 62. 62, bom dia. Voo 896, sem indicação, disse manter o nível de voo 060, autorizado a chegar na área, redução de velocidade 2509. Voo 08, exato cruzamento, segue Delta, Alfa, reporte antes da Juliette. 590, complete aproximação LF, chame a Torre Salvador em 198, decimal 95. Flávio, Vatão, 895, obrigado, senhor, bom dia. Bom dia. 591, bom dia, bom dia. Torre Salvador, bom dia, azul 2590. 590, continua a aproximação, informa LEP de Calibre. Guardando para Calibre, azul 2590. Chame a 311, chame o centro Recife agora em 1251, alterna 33, decimal 25. 251, 3325, é 311, bom dia. Azul 2780, informe no ponto ideal e descida. Legal. Ok, Comando Jorge, tá no ideal? Afirmativo. 2730, confirmando, já está no ponto da descida? Afirmativo, estamos no ponto ideal de descida, é o azul 2780. Esse motel é o 050-2730. Já descida, nível 050, azul 2780. Challenger Eco, confirme o bate da pista aqui da cola. Bate contra Challenger Eco. Olimpo 08, Juliette, bate o Índia. Ponto de espera, torre 1-8-195, ajuste a tinta 0-7. Sapata para Challenger Eco, Aracaju, nível 055, visual decolando a pista 97, curva na esquerda, primeira curva esquerda, pelo corredor forte, restrito no meu pés, aguardando liberação do controle para ascensão. Aciona 0276, controle 1208, torre 1198.95. Já outra voz, para acionamento, torre no número 95, ajuste ao tipo no 097, Challenge Eco. Volume 21, Juliette, portão 03. Juliette, portão 3, volume 21. Portão 094, desce para 2010, altimetro em Salvador, 1017. Recomendo 7, 9, 4. Além de Eco, autorizado táxi, tá? Pode ponte para Dubá. Zero, solo 06, solo 21, décima 1. 21 na 1, consola, obrigado, Batia. Boa, azul 25, azul na Delta. Azul 2590, Alfa, Aquilo, Pat 3, cadê o totalizador? Alfa, Aquilo, Pat 3, azul 2590, obrigado. Aguarde, ajuda 710, 1 minuto 6 chances. Aguarde. Polícia 08, autorizado, Alenda, colapso no 0, retorno 30 graus, 1-0-2. 2710, autorizado é próximo táxi. Autorizado, eu vou tirar táxi 2710. Salvador 1017. 2017, 3 UTS autorizado. 1184. Com 1184 para Recife. 1184, informação Juliette, Recife, outros 17, Rio 370, sai da PUCA, transição Caju. Decola pichando 0, primeira curva à esquerda. Aciona 5061, controle no 20.8. Recife 370, PUCA, Caju, decola 10, curva à esquerda, 5061. Índia Eco, autorizado ingresso e a porta aliada pronto no 7. Velocidade para 1709. 1709. Pode transferir para 2000? Obrigado, 2000 pés. 2000 pés, descer aqui já. 22000 autorizado. Está autorizado para o procedimento? Aguarde o final do procedimento. Decolado 10, controle 10.8. Chama controle 208, ônibus 08. Tira. Obrigado. 94 estabilizado. 094, complete aproximação LF, chama pelo Salvador em 198, decimal 95. 1895, patrulha, obrigado, amigo. Salvador, bom dia. 1094, passou do Una Visual. 1094, bom dia. Autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus e no 0 mancho. Teve pouso na 10, 094. 0, que é o 2.8, 48? 58, 58. Copiado, táxi via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 097. Autorizado via pátio, Índia, espera, torre 1895, 1795. Desce para 2.000 pés, reduz o verão 709, aguarda o final do leste. O altímetro no 07. Ok, 2.000, vai nos seguir para a aproximação 324. Cruzado, azul 2.7.8.0. Azul 2.7.8.0, complete a aproximação e o S chama todo o Salvador em 1.9.8, desce lá 95. 0.5. Pule por 08. Na escuta. Manda a faixa na radial 215 até 200 milhas náuticas. Gente, 215 por 200 milhas, 308. Gente, em algum momento irá ingressar na área Netuno? Ativo. Gente. Mantém o Challenge Echo, mantém a posição, aeronave está final no zero. Táxi via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1-2-3-9-5, ajuste 1-0-1-7. Pátio, Índia, 1-2-9-5, a torre 17, voo 2-0-6-5, amanhã. Challenge AF, tem um segundo aeronave, uma TR, está a 3 meses. Boa, no 094, solo 04, direita, solo 201. 32, 1, 9, 0, 1, 4. Torre Salvador, bom dia, Real Azul 270, espera, está 1-0, pronto. Espera, 270. Você consegue via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, da Juliette, por acaso, Alfa. 270. Azul 2780, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 07 nós. Livre pouso, pista no 0, Azul 2780. Bom, 3896, completa aproximação e ele é assistindo a torre Salvador em 1-9-95. Ok, 2-9-5 a todos, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, 3896, transfere final do ILS X-Way. 3896, bom dia, continua a aproximação, informarei que está livre. É, né? Além de ar, propósito da colégio, mantém a perna contra o vento da pista no zero. Já no Jaco, autorizado a colar pistão no 7, retorno 20 graus, 10 mais. Azul 2780, solo azul no meio, direita solo, 2-1. 2-1 na direita, 2780. Nossa, vai ganhar, só na 094. Gol 094, Juliette, ponto 07. Juliette, 07, 094. Seu tempo estimado de voo? 8 horas. Tá, te apresente mais 8 horas, correto? Afirma. Certo. Outro vento, não no zero. Direita, ciente, o 3-2-9, será certo, obrigado. Charge já é, no colo 2-1-7, mantém a perna contra o vento, reporta através sul da cabeceira 2-8. Ciente, reportado através sul da 2-8, charge já é. 2780, ingresso a Kilo, pátio 3, 4 Lima. Kilo, pátio 3, posição 4 Lima. Até a pista no zero. Após a passagem do Airbus, na segunda, Lima tem, passou 2780. Charlie de Eco, através do Cuda 28. Já é com 360 pela direita, aguardando pelo cruzamento. Certo, 360 pela direita. Charlie de Eco, autorizado cruzamento do campo, na proa de Buraquinhos. Certo, autorizado cruzamento na proa de Buraquinhos. 3896, solo pelo 9, direita solo, 2 décima 11. No zero sol com Cisco que cruzou hoje da colagem com o Pro Nordeste, ao no meu pé. Alô, Salvador, bom dia, Xanane 1400, Marcelo Juliette, autorização. Estava no 8, estava no 5. Tango 1 no 8, Tango 1 no 5, confirme? Afirma, segunda informação que temos, Tango no 8, Tango 1 no 5. Vai estar lá nas entrevistas do outro da vez. Afirma, 0275. Fala com a esquerda, Puca, transição Caju, 5075, transponda 208, contra o estranho, 1-4. Correta, 4-4, 1-4-0. Fala, gol 1-1-8-4 pro táxi, com 140 a bordo, 3 horas e 20, Mateo. Pausa decolagem 2000 pés, livre decolagem 27 no 0. Oi, Salvador, gol 2065, ponte espera da 1-0, pronto. 2065, após o início do azul ali, mantém pista no 0. Mas a rolagem do azul ali, mantém na 1-0, 2065. Charles de Eco, controle em 2-0-8. 7-2-0-8, Charles de Eco. 7-3-2-9-6, Juliette, portão 0-5. 1-1-8-4, meu tempo de gravada. Até 2-7-1-0, decolada 1-2-3, ao cruzar 2000 pés, chama controle em 2-0 da... Ao cruzar 2000, nós... 1-2-0, decimal 8, 2-7-1-0. Já Serra, agora de porta número 2. Maraxi, confere. Contato Redan da Colégio, submaté 1970, Cedo Conte. Ok, tá cruzando 2000 agora, 170 de esquerda na Proviconde, 2790. 277-160 nível, saio da Coral, decola puxando a 0, primeira curva direita. Acela 0273, controle no 20, décima 8. 0201. 0 Coral, decola 0, primeira curva direita. 0233, responde, 1208, passa da 2. Correta, pós-4, Salvador, Maraty, Grupo Zulu, via rota do plano, 1010, cor do axé, decola a pista na 7, meia curva direita. Aciona 0133, controle 120, decimal 8, torre 119, decimal 95. Suba para o 055. Dúzia no POP, no pátio 4, paracionamento com a torre, ajuste no 0, no 7. Controle 20, próximo 8. 20, oi, Bania. 1184, autorizado a colar pista no 0, vetor no 30 graus, 109. Iniciando, não é, pai. Oi, Zulu, direto Leda. Direto Leda, o no melhor 2065. Na 648, formação Júlia, sem autorização Maceió. O 1184, decola 227, controle no 0 decimal. 1208, obrigado, um ótimo dia. Acena 0, primeira curva esquerda. Acena 5101, controle no 20 decimal 8. Maceió aprovado nível 350 pelo Zulu 17, da coluna 0, Fuca, transição Caju, 5101, 208, posição 06. Quanto grume 48? 7. 4, contato radar de colégio, submanteu 370, sou da Fuca. Sou da Fuca 370, 1184 agora. Após 2000 pés, eu jamo. Após 2000, direto jamo. Muito obrigado. Voo 1184. Vai cruzar o 90, alguma possibilidade de voar Mótima? Aguarde. 2065. Gol 2065, chama o centro Recife, frequência 251, alternativa 33, decimal 25. Autorizado a linha e de colapso no site, vento 110 graus, 15. Chame Recife, as frequências 2085, alternativa 25, decimal 45. 2085, 2545, boa noite, 4, obrigado, ótimo dia. Eu não confirmando eco Papai Novembro? Décima até 050, autorizado a chegar no mar. 050, pode falar na sua mão, tá? Aguarde. Sérgio Serra decolou 34, chama controlando 20, decimal 8, bom voo. Obrigado, chama controlando 208, até o local. 239, redução de velocidade 2309. 230, agora está para nós. Bruno 621, informação Juliette Curta, aguarde 1 minuto, cópia. Um autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, via Upper Zulu 10, Pubave, Upper Zulu 16, após conforme rota do plano de voo, nível 360, saída Dael, Leda, Mótima, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5070, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Alô, Brasil 360, Upper Zulu 10, Pubave, Upper Zulu 16, a rota conforme plano de voo. Saída da El, Liga Mótima, Liga 10, foi direita forte. Transponder 5070, contra a saída 1208, foi contra 3, Bruno 621. Bruno 621, o protejamento correto? Pode prontar o táxi. Bora para o táxi, protejamento. Bruno 621, com a Júlia, reporte pronto para o pushback, acionamento. Bora. Azul 270, para pushback. 2770, livre acionar, livre pushback de acionamento, reposte pronto para o táxi. Fazendo push, acionamento, chama a taxa do 2770. Solo, CNM 1470, posse foi, instrumento Marcel, solicita pushback de acionamento. CNM 1140, autorizado, pushback de acionamento, reposte pronto para o táxi. Tem acionamento autorizado, reposte pronto para o táxi, CNM 1140. Autorizado para o chefe de treinamento, reposte pronto para o táxi. Autorizado a 648.